K326, complete a aproximação, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 62. 26, Romeu Fox Lima, quando possível, seu estimado de pouso. Presente mais 27, copiado. Romeu Fox Lima. Passagem 2230, livre LS, vista para 2000 pés, altímetro 1014, informe estabilizado no localizador. Informe estabilizado na LORD 2230. Controle Salvador, boa tarde, é o Azul 4033, saída da Elna, sua escuta. Azul 4033, contato radar decolagem, suba e mantenha o nível de voo 160, direto Leda, está presente. Direto Leda, da presente, Azul 4033, sobe 160. Bono 754, completa a redução até 170 nós, tráfego à frente que irá seguir 7 milhas, Jet Class 1 é com 145. Gente, reduzindo agora 754. P2230, completa a redução para aproximação, tráfego à frente, um Airbus 320 com 130 de ground speed, meia dúzia de milhas à frente. Vai, reduzir 2230. Autoriza 3 mil para o voo até 154? 3 mil pés, afirmo, com 1014 no altímetro. 3 mil 1014, 754. Alô, 5490. Tá com 35 a bordo, autonomia de 4,20, alterna Salvador. Tá pronto para este táxi. 4,20 Salvador, POB, por gentileza? 35. 35, sente. Copiado, táxi em frente via segunda direita Índia. No ponto de espera, torre 286, altímetro 1014, no 04, tem uma boa viagem. Felipe 5490. Felipe 5490. Tem 118, decimal 62. 1862, 230. 2, Salvador, passare 2230, 2 milhas externas, transfere. Chame sinal normal com freio embaixo travado, passare 2230. Chame, senhor, baixar e travar. K-754, livre LS, vista para 2 mil pés, informe estabilizado no localizador, completa redução para aproximação. Reduzindo pelo ADLF, vai chamar no localizador, no 754. Bom, 2-1, call now, 600 frequency, 126.85, backup 125.45. X-Ray, Foxtrot, 1-2-1, go ahead. Call now, 6-7, frequency 126.85, back up to 125.45. Solon 219. Direita, Solon 219, está 3-2-1-6. Paulo Salvador, boa tarde, está 3216 na ECO. 16, táxi cruzada direita via Alfa. Juliette, partiu no portão 10. Os corredores em Salvador? Afirmativo. Ok, vou ir para a rotatória, vou ir para a rotatória e informe visual com campo. Confirme, informa o quê? Visual com aeródromo. Informará. Controle Salvador, boa tarde, Goro 941, não atingindo 150, informação Lima, perdeu contato com o 735. Goro 941, bom dia, sinalização, dia se mantém 050, chegada a Mari. Bom dia, na Mari, desce ao 050, Goro 941. Goro 754, estabilizado. 154. Sobre Salvador, voo 754, manilha para o externo, baixou e travou. Aguarde autorização de pouso, voo 754. Guarda. Do 4033, chame Recife, 1251, alternando, 13325. 251, alternando 3325, azul 4033, bom dia. Maria 7089, já avisou algum campo? Seu. Pedro 2230 no solo 33, livre à direita, solo 121 na decimal 9. 219, grátis, uma boa. E pronto, no 7 de novembro Alfa. Mantenha o ponto de espera, Papa Romeu de novembro Alfa. Pedro 2230, livrado. Estão alinhados na 17, Índia, November Alpha. Ok, tá, vai manter aqui na 17, Índia. Tá, seleção 44, prestando informação, é a Lima. Salvador, tá, seleção 44. Controle Salvador, tá, seleção 44. 3144, sonificação desse mantém 060, chegada à Mare. 060 na Mare, 3144. Controle Marinha, 6019, já avisou com o campo. Chame a torre, em 18612. 118612, grato. O 3144 pode voar, tá, senhor? Tá, 3144. Obrigado. Vento, pista no zero. Ajuste de altímetro no 0 no 4. Chame no setor norte. Chamará no setor norte, a possibilidade de pouso no pátio civil? Afirmo, porém ingresse na perna do vento inicialmente, pista no zero. Afirmativo, ingressará pelo setor norte na perna do vento, não no zero. Trip 5490, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, 5490. Papá Romeu, Índia, November Alpha, autorizado a decolar, pistão no 7, 140 graus, 17, 10 nós. Livre decolagem no 7, Índia, November Alpha. Vitor Mike Quebec, após o Índia, November Alpha, autorizado a alinhar e manter, pista 1 no 7. Ah. 1754, no solo 35, livre à direita, solo 121, no decimal 9. Direita, 19, 754, obrigado. Boa tarde, gol 974, livrou. Gol 754, táxi autorizado, Alfa Juliet, partiu no portão 06. Alfa Juliet, partiu no 06, 974. Alfa Juliet, partiu no 974. Ciência, aguarde para decolagem, Vitor, Mike Quebec. Papa Romeu, Índia, November Alpha, decolou os 36, curva direita no corredor Axé, chame controle, boa tarde. Controle, curvando Axé, 1186, Índia, November Alpha. Marinha 7089, na terra do vento, pelo setor norte. Marte Juliette, Romeu. Prossiga. Está abandonando sobrevoo no CIA, agora na vertical da BR-324, retenção é... manter proa whisky para sobrevoo em mata escura. Proa whisky para pouso na mata escura, é isso? É, não, negativo, sobrevoo apenas. A ideal agora seria a 260. Tem, está livre na, no 1230, mantendo assim condições visuais. Ah, no máximo 500 pés, tem como? Afirmativo, 500 pés, vai, tem, vai manter o mais direto agora. Puxa, e falamos que recebo 900 pés no meu equipamento. Afirmativo, estou mantendo 900, mas estou 500 em relação ao solo aqui. Ok, gente, mantém 500 pés na minha escuta permanente. O Max Flat Home, em virtude das aproximações, não no zero. Ah, sim, chama. 5490, decolou os 38, chame o controle. Pode decolar do 7. Índia November Alpha, subi mantendo meu pés em condições visuais, o corredor achei em forma através do farol da barra. Manterá um no meu pés, corredor achei, informará no através do farol da barra, Índia November Alpha. Autorizado pouso, 170 graus, 099, Marinha. Marinha. Papatango Vitor, Mike Quebec. Autorizado decolar, pista 97, 170 graus, 099. Seu rádio está ruim, viu? 5490. Você está a partir de agora no 014. Perfeitamente. Ele está à sua frente, passando através do farol de Itapuã. Marinha 7089 no solo 39. Libera a direita na delta, chame o solo no 219. Solo 219, esperando a delta. Afirmo? 3144. É, obrigado. Pesador, frequência livre estacionada. Marinha. Bagem, submantenho 200, perfil Momo. 200, perfil Momo. Para Salvador, bom dia. Boa tarde, Web 6721 com a informação Mike. Bom dia, Web 6721. Identificação desse mantém 050, previsão chegada Mari. 050, Mari. Voro 941 para informação, vai cruzar com um helicóptero a baixa altura em sobrevoo próximo ao cidade alta de Salvador. Baixa altura 500 pés, sem interferir com sua aproximação. Equipamento um Robson 44. Solo azul 4089. Azul 4089, já aprovado vitória nível 360, informação em curso em November, altímetro MD14, pronto, pode? Afirmativo. Aprovado então vitória do Espírito Santo, decolado, autorizado Salvador Vitória, o nível 360 via Upgrade 50, controle 119.35, estou no 8.6, decola mantendo a reta até cruzar 2 mil pés, terceira milha. O perfil subido da El Leda, após Leda, direto posição BDEV. Controle 10935, confirma, 18614, código 5032. Controle Salvador, boa tarde, Goro 924, informação mais. Goro 924, boa tarde, identifique desse mantenho 060, chegada Mari. 060 na Mari, na versão. Controle, o Mike Juliette Romeu. Prossiga. Possibilidade de voar agora na proa do Rio Vermelho. Trecho me pronto para o espectramento azul. Oi, tá. Firmo, está livre. Grato, né? Só fique atento que vai cruzar com dois tráfegos visuais a mil pés. O Índia November Alpha, o Charlie 150, mantendo o litoral, e o Vitor Mike Quebec do Papal 32, a mil pés, ambos. Assim, a gente vai ficar atento aos tráfegos, Juliette, ao mesmo. Localizador, no 0 à vista, voo 941. Voo 941, complete a aproximação, chame a torre em 118.62. 8.62. November Alpha. A sua escuta. Fica atento a um Mike Juliette Romeo, Robson 44, baixa altura, 500 pés, com rumo do Rio Vermelho. Sente, India November Alpha. O TAC 344 pode descer 2000? Afirme, está livre de procedimento, desça para 2000 pés, registrado 1014, informe estabilizado no curso do localizador, TAC 3144. Afirmativo, 2000, encontrar o localizador, TAC 3144. 41. Solo Salvador, objeto 6741, posição 2, está pronto para posicionamento. 741, aprovado, puxar e assinar, reporte táxi. Contra para o táxi, 6741. Salvador, 35290. Firme. 35490. Tem problema se passar abaixo do 110, 15 DMA? Negativo, está livre na subida. 5490. 5490, sem restrições para o 200 acelerando. Afirmativo, tráfego direcional, Robson 44, à sua direita, 500 pés, ingressando no litoral agora. Tem contato visual com o mesmo? Posição de 1 hora, cerca de 3 milhas. Afirmativo. Mike Juliette Romeo, tem contato visual com os tráfegos anteriormente informados? Mike Juliette Romeo? Juliette, vamos ver a escuta. Tá escuta. Controle, tá chamando. Já aprovado. Informação novembro, 1014, no time, ponto cópia. Copia, atenção. Aprovado então. Salvador, Vitória da Conquista, nível de voo 260. A rota é direta, decola pista 10. Mantenha a reta até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após curva à direita. Perfil subida agora, leval após leval direto. É, conquista, controle 1-9, decimal 35, por 118, decimal 6, acione 5-0-7-50-17. Autorizado 260, conquista, DPT, decola 1-0 em frente, já recusar 2000, após a terceira linha, 2 direitos agora, condição igual, 11-19-35, controle de 262, 0-7, transporte 2-2-0. 7721, desceu para 2000 pés, altímetro no 014, está livre ILS, foi estabilizado no curso do localizador. Redessa 2000, está autorizado o ILS da X-Ray 0 e 1014. Voo no 924, desceu para 3000 pés, altímetro no 014. Senhor de Salvador, Papão Meu, Índia November Alpha, se encontra no Traverso para da Barra. Índia November Alpha, frequência livre, fique atento ao Vitor Mike Beck, a sua retaguarda, dentro em breve será ultrapassado pelo mesmo. Frequência livre, 2345. Sente, frequência livre, até o regresso de Índia November Alpha. Vitor Mike Beck. Vitor Mike Beck, passando através da Rosa Barra, vai ultrapassar o tráfego Índia November Alpha, pela esquerda, na minha posição agora de 12 para 1 hora. Afirmativo, frequência livre, 2345, mantendo meu pé. Controle de Salvador, muito boa tarde, gol no 600, cruza nível 210 para 190, aproxima Judas. Gol no 600, identificação, desça e mantenha o 090, Chegada Mari. Identificou, 10090, chegada Mari, voo 9900. 3566, voo na proa de ETAP. ETAP está 3566. Está 3804, voo na proa de ETAP. Petrolina da presente? Está 3804. 35490, solicita Petrolina direto. Aguarde, Trip. 3804, controle? Está na escuta. Voo na proa de ETAP. TAP direto, 3804. Voo no 600, reduza para 230 nós. Reduz 2309, voo na 600. 341, Litona Alfa. 941, aprovado táxi Alfa Juliette, partiu no portão 7. Alfa Juliette para o 07, agora no 941. Tipo 5490, autorizado Petrolina. 5430, autorizado Petrolina. Nosso 24, reduza para 2109. Reduzindo 2109 no 92. 10, então, 6144. Correio objeto 6741, ponto espera da 10, após o tráfego na final, autoriza a linha LMT? Objeto 6741, repita. Tá, na ponto espera da 10, autoriza após o TAN na final a linha LMT, o objeto 6741? Objeto 6741, autorizado a alinhar e manter após o pouso do TAN 3144. Após o TAN, então, ali mantém a pistola no 0, objeto 6741, grato. Está autorizado, 3 mil pés. 3 mil, 924. 3566, desça para 4 mil pés, altímetro 1014. 4 mil, 1014, 3804, desça para 5 mil pés, o altímetro no 014. Para 5 mil pés, comunicação 3804. TAN 3144, no solo ao 50, libere a pista pela direita, chame solo, frequência 121, decimal 90. 3144. Flashback acionamento, 2230. 06, vou ir na proa de TAP. Topista. 2830, só um instante para puxar, temos um tráfego a estacionar a cauda do portão 8 na sequência, será autorizado. Só um instante, por gentileza. 3144, Cozulho, voo Alfa Juliette, partiu no portão 8, autorizado. Partiu no portão 8, 3144. 941 até o 7, autorizado. Autorizado até o 7, agora no 941. No 606, o controle. 3804, como recebe? 55. Gol no 600, corrigindo, gol no 600, controle. Controle, gol no 600. Está reautorizado pro ETAP, descendo para 6 mil pés, altímetro no 014. Desce 6 mil pés, pro ETAP no 014 ajustado, gol no 600. 2-1 estabilizado, trem baixado, checado final, visual. .804, reduza para 210. 209, 304. pode prosseguir para 2000, 1924? Afirmo, 2000 pés, está livre aproximação, 1014, informe estabilizado. 2000, livre aproximação, chama estabilizado com 1014, 1924. Fazer, pode estacionar a cauda do portão 8, autorizado puxar sinal de táxi. Fazer, pode puxar a cauda já. Solo Web 5728, posição 5 para pushback e acionamento. Autorizado, chama o táxi 5728. Chama no táxi 5728. Me controle, frequência 119.35. Tá 3566. Reduzindo 1709, 3566. Web 6741, contato radar na decolagem, submantenha 340 após 2000, direto líder. 340 após 2000, direto Leda, então, objeto 6741. Tango November Eco. Tango November Eco, a significação de se mantenha o 070, está autorizado, chegada bom. 070 na bom, perdeu o contato aí com o Henry, desculpa aí, controle. Está com a informação em curso. Sente. Pressurization, Natal. Parando 33 decimal. Bruno 600, reduza para 210. 600. Na escuta, 600. Reduza para 2109. Reduz 2109, voo no 600. Trip 5490. Trip 5490. 5490. Chame Recife 1285, alternando 2545. Recife 1285, 2545. Bom dia, obrigado. Tango November Eco, reduza para 2509. Tende, reduzindo 2509, Tango November Eco. Coronavírus 924, já estabilizando? Estabilizado, ele é 924. Chame agora, torre 1 no 8612. 8612. 3566, livre LS, lista para 12 mil pés, o altímetro é 1014, informe estabilizado no localizador. 2010, 1014, informe estabilizado, 3566. 3804, lista para 3 mil pés, o altímetro no 014. Para 3 mil pés, tá 3804. Salvador, boa tarde, Chotan 3660, informação novembro, transferido. 3660, significação desse mantém o 080, está autorizado a chegar na mar. 080, chegar na mar, tá 3660, identificou. Volume 600, desça para 4 mil pés, altímetro no 014. Desça para 4 mil pés, no 014, ajustado, volume 600. Salvador, boa tarde, Web 6721, livrou. 6721, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette, portão 04. Alfa, reportando da Juliette, 6721. Pro táxi 2230, 2935, Salvador. 60, reduzindo 3660. 29 a bordo, 2230, Salvador, até. 230, Salvador, PB, dia 24. 2-9. Mais 5 então, sente confiado, táxi contornando todo o terminal, à esquerda, última de direita pela Índia. Na Alfa, torre 286, altímetro 1014, boa viagem, passaria 2230. Índia Alfa, 286, 1014 graus, uma boa tarde, muito bem. Torre, solo web 5728, está pronto para o táxi 1-8 a bordo, autonomia de 3 horas e 46, alternando Fortaleza. 346, Fortaleza, o PUB, por gentileza? 118. 1-1-8, copiado, seguirá o Embraer 145 da passarida, está prestes a cruzar a sua frente. Na sequência, segunda direita via Índia, ponto espera 1-0, torre 186.